Eu quero você do meu lado pra sempre. Te amo, amor. Você é tudo que preciso. Fica comigo, por favor. Prometo fazer desse amor o maior. Deixa eu lhe provar. Provar pra você que eu te amo demais. Meu bem, não vou te enganar. Volta pra mim, amor. Preciso ter você comigo. Eu quero você, vem me dar teu prazer. Vem viver esse amor, não me faça sofrer. Volta pra mim, amor. Me deixa ser tua mulher. Não quero que você engane esse amor que é tão lindo, menino. Vem viver comigo. Volta pra mim, amor. Preciso ter você comigo. Deixa ser tua mulher. Não quero que você engane esse amor que é tão lindo, menino. Vem viver comigo. Volta pra mim, amor. Mancha de batom. Eu quero você do meu lado pra sempre. Fica comigo, por favor. Prometo fazer desse amor o maior. Deixa eu lhe provar. Provar pra você que eu te amo demais. Meu bem, não vou te enganar. Volta pra mim, amor. Preciso ter você comigo. Eu quero você. Vem me dar teu prazer. Vem viver. Deixa ser tua mulher. Não quero que você engane esse amor que é tão lindo, menino. Vem viver comigo. Volta pra mim, amor. Preciso ter você comigo. Eu quero você. Vem me dar teu prazer. Vem.